dizer o que é que se está fazendo, rapidamente, não? Olha, esse aqui, as duas, estão fazendo uma pesquisa, não é? Com os professores. Pronto, nós somos, não é? Todos nós aqui. Bem, eu fiz o seguinte, eu contei a aula passada quantos grupos estiveram aqui presentes fazendo aquele trabalho de definição, tarefas, necessidade da sociologia do direito, como grupo de trabalho. E contei os seguintes grupos, o grupo A, o B, o C, o D, o E, o F, o H e o I. Portanto, temos entre 8 e 9 grupos, no máximo. Talvez eu tenha deixado algum grupo de fora. Contei também o número de estudantes, 41. E eu tenho quase certeza, embora não tenhamos a lista, que vocês são, no total, 51. Quer dizer, sempre está faltando, né, um pouco. Então, eu gostaria que a presença fosse mais compacta, melhor. Prometi também que a aula de hoje seria alguma coisa, né, ligada a esse estudo que vocês fizeram. E prometi também que diria a vocês se eu iria exigir, cobrar algo do que vocês já fizeram e que deixaria isso para dizer hoje. Pois bem, não vou pedir por escrito, cobrança nenhuma, mas eu tenho aqui, isso porque eu tenho aqui os grupos com os nomes. E essa relação vai servir quando dá a avaliação de vocês, a primeira avaliação. Vocês notam com isso como é importante a presença, a frequência em classe. Porque vez por outra eu farei esse tipo de estudo dirigido em grupos ou individualmente. Não cobrarei, só em circunstâncias muito especiais, mas a cobrança será a própria frequência, porque eu perceberei, à medida que vou perguntando, sendo consultada em grupos, do que se trata. Bem, então, aí você já tem uma resposta, né, à pergunta da aula passada. Vai haver um retorno desse pedido de leitura e perguntas e respostas numa aula toda ou não? Então, já tem a resposta. A aula, então, versa sobre aquele capítulo primeiro, já lido por vocês. Fica facílimo dessa maneira, vocês vão notar. A primeira pergunta foi, por que o direito é um fenômeno social? Eu acredito que a grande maioria conseguiu responder. E se não individualmente, pelo menos o grupo ajudou a resposta. A resposta é muito fácil. O direito é um fenômeno social. Ele nasce da sociedade. Eu acho que a maioria conseguiu dizer isso. Portanto, o direito está inserido na própria realidade social, porque ele é fruto da interação social. Quem colocou isso, e eu acredito que muitos, porque com alguns eu conversei, estão corretos. Todas as regras de conduta social são imposições. A segunda pergunta diz assim, o que significa dizer que as regras de conduta social são imposições? Foi a segunda pergunta. Tem uma parte que complica um pouquinho essa resposta. Complica pelo seguinte, porque diz que são imposições e tem algo ligado com imposições de conhecimento. Aí vou explicar, não é, vocês? O que significa isso? Eu já expliquei, eu me lembro que algumas pessoas tiveram dificuldade, mas agora para todos. toda a sociedade, à medida que socializa o indivíduo, vai fazendo através do elemento, do composto, sentimento, ideia e vontade, do elemento ideia. Então, toda norma é conhecimento e padrão, conduta, imposição de comportamento. Então, daí ter escrito na página 12 o seguinte: as regras são compostos imperativo indicativos. Imperativos quando imposição, indicativos enquanto conhecimento. Entenderam mesmo essa parte? Quer dizer, alguém aqui não entendeu isso, que eu expliquei para alguns grupos e outros não. Mas se tiverem alguma pergunta, imperativos e indicativos. Né? É, porque, olha, quando uma vez que você tem conhecimento e que deve fazer uma coisa de um jeito e não de outro, o que é que acontece? Aquilo se torna uma imposição. As regras jurídicas são as normas de conduta mais intensas. Eu acho que vocês leram isso entre as páginas 12, 13 e 14. Por que mais intensas? São as mais fortes, as mais aceitas, as que gozam, portanto, de maior aceitação da comunidade. São as mais abrangentes, as mais amplas. Mais do que, por exemplo, eu expliquei, eu acho que na segunda ou terceira aula, mais do que as religiosas, mais do que as regras morais, etc. Eu acho que eu expliquei isso. Então, vamos passar por cima disso. Ainda um outro ponto. Né? A segunda resposta vocês têm de uma maneira um pouco rápida, porque já leram. Eu volto somente se alguém tiver alguma pergunta. Segundo questão. É o seguinte, os homens é que fazem as regras. Exato. E por que as pessoas confundem as regras, a sociedade com o recurso? Apesar de eles dizem que essas regras são... Olha, eu entendo. Não, eu entendo. É o seguinte. Também se diz, não é? Para complementar isso que você acaba de dizer. A lei é feita para o homem, para proteger o homem. E, no entanto, o homem está sujeito e, até certo ponto, escravo da lei. Mesmo quando a lei está em, vamos dizer assim, não adequada à realidade social, mas mesmo assim, o homem tem de obedecer à lei. E você quer dizer, mas se o homem faz a lei, por que ele fica, ele se torna escravo da lei? Em parte porque quando nós nascemos, somos socializados, nós já encontramos uma quantidade bem grande de leis. Aí você pode colocar leis jurídicas, né? Leis morais, religiosas e de outras naturezas, econômicas, etc. Mas aqui nos interessa, aqui são justamente as regras jurídicas. Então essas regras já estão aí. E elas já possuem aquele aspecto que você está aprendendo na faculdade de Direito, através da disciplina Introdução. Elas já contêm, não é, aquele aspecto formal, o chamado formalismo jurídico, que requer uma interpretação também muito própria, muito sua. Então, isso faz com que a pessoa, embora queira fugir da regra, não consiga. Por isso a sociologia do direito, essa tal de sociologia 2 aqui, para mostrar que há possibilidade, dependendo do grau de conhecimento de um juiz, de um advogado, de um promotor, enfim, de um profissional do direito, de interpretar de maneira mais ou menos fechada a lei. Aqui fazendo um parênteses, porque o pessoal da pesquisa não é de direito. Né? Então, aí vou adiantar um pouquinho, inclusive a matéria, por conta disso, por conta delas, né? São duas. Há três perspectivas, e vocês leram de novo. Isso aí para vocês duas, mais do que para eles. Eles apenas como reforço didático, porque inclusive já leram e tiveram um pouco. O que significa isso? Há três perspectivas em olhar, não é, o direito, o fenômeno jurídico. Você olha o fenômeno jurídico através de uma perspectiva chamada, querem me ajudar alguém? De uma perspectiva, Fernando, você que... Fernando Maranhão, mesmo. Eduardo, desculpe. Eduardo, me diga uma coisa. E a segunda vez, eu acho, lá outro dia também, chamei você de Fernando, já chamei de Luiz, agora Eduardo. Eduardo, me diga uma coisa. Tem uma, assim, perspectiva, ou linha, ou maneira de olhar o fenômeno jurídico, ou o direito. Exato. Eita, você está dando os três, vá? Ótimo. Pronto, então... Essas são as três, não é? Perspectivas. Elas são complementares ou não, Eduardo? Há um sentido de complementariedade ou não? Ou são, assim, cada uma que se vire e que não olha a outra? Você diria... É. Uhum. Arnaldo, não é? Faz uma complementação. No texto, ou pelo texto... existe complementariedade. Bem, mas vamos, não é, admitir aqui em aula que existe uma complementariedade entre esses três saberes ou três conhecimentos. Olha, isso eu repito, porque geralmente naquela primeira avaliação eu cobro um pouco esse aspecto, eu acho importante, bem importante mesmo, nessa complementariedade. Embora os sociologistas, não é os sociólogos do direito, não. Os sociologistas, não é? Entre aspas, do direito, sendo mais radicais, então diriam, não há de jeito nenhum complementariedade. A mesma coisa o filósofo do direito diria, não tem nada a ver com a dogmática jurídica, e também não, para não dizer, e muito menos com os sociólogos do direito. E ainda, o pessoal da dogmática jurídica também faria a mesma coisa, pensando, sociologia jurídica é uma coisa, filosofia é outra, nada tem a ver uma com a outra. Então, sociologia do direito ou sociologia jurídica? Eu perguntaria agora e vocês já poderiam responder. João, existe uma diferença entre sociologia jurídica e sociologia do direito? Depende do ponto. O mais comum é se achar que seja igual, né? Sociologia do direito e sociologia do direito. Mas tem quem diga que não, que sociologia do direito é estudar sobre o que faz ciência social. Sociologia jurídica é estudar sobre o jurídico. Fica em dúvida. É igual. Exato. Olha, é mais fácil pensar que não há distinção. A distinção é uma distinção mais verbal. É uma distinção somente que algumas pessoas fazem e que na nossa língua não tem sentido. Nós poderíamos, sim, distinguir entre a legal, não é? E a sociologia do direito. Porque a sociologia do direito, por exemplo, ela não estuda somente a lei. Ela estuda a lei, mas não somente a lei. Também a lei, em relação ou em adequação com a própria realidade social. Então, João, se, né, na próxima avaliação eu pergunto, ou eu afirmo, eu posso afirmar também, sociologia do direito é igual à sociologia jurídica. Correto ou errado? Justifique sua resposta. Vamos supor. Eu já coloquei isso. Você vai perguntar de uma maneira como é isso? Mas eu coloco um pouco mais, justifique. Então aí, João, se você justificar da maneira como você me respondeu, eu coloco correto. Porque você disse, para alguns autores ou alguns estudiosos, existe diferença. Mas, para outros, ou na minha opinião, não existe por tal motivo ou tais motivos. Aí você colocaria, por exemplo, que para você é sinônimo. Ou são sinônimos. E para outros, não. Então, esse é um aspecto. Voltando à complementariedade. O primeiro, vamos dizer assim, aspecto importante para entender essas três perspectivas é isso. É notar que quando eu pergunto o que estuda a sociologia do direito, eu poderia perguntar também o que estuda a sociologia jurídica. E eu estaria fazendo a mesma pergunta. Não importa se sociologia jurídica ou sociologia do direito. E o que estuda isso? Alguém já poderia me dizer? Arnaldo, você que... Mais ou menos, Arnaldo. Se quiser, não é? Não tem problema, estamos, não é? Em sala de aula. Pronto, você disse quase de maneira completa. É, olha, você quase que repete o que ele disse, utilizando outras palavras. Não está errada de jeito nenhum. É que está faltando exatamente o que falta na definição de Arnaldo. Uma coisinha a mais. Tá certo. Estuda o fenômeno, não é? Social, jurídico. Pronto. Foi o que faltou. Uhum. Pronto. Para complementar. Pronto. João complementou. Certo. Estuda, não é? Pode ser. Não, tem problema. Pode ser. Não? Então, investiga o fenômeno social, não é? Em correlação com a realidade social, o que vocês dois disseram, e complementando para se tornar realmente uma ciência, sociologia jurídica, que é através de métodos e técnicas de pesquisa empírica, ou seja, observando no local ou in loco a realidade social. Isso é importante. Primeira, portanto, perspectiva. Olhando vocês duas de letras, né? Será que está? Desse imóvel, daí é que me pergunta por que o experimento em laboratório é mais rápido que o experimento em loco? Bem, o de laboratório é mais válido, João, sempre que você pode fazer, porque normalmente é difícil você fazer o experimento de laboratório. É mais válido porque você tem o homem, como se o homem estivesse despido de ideologia, de sua cultura, de seu sentido de religiosidade, tanto quanto possível, é claro. Isso nós já explicamos em classe. Porque quando ele vai aferir, ou vai investigar, experimentar o homem, não é o que o homem diz no experimento de laboratório, mas sim o que o homem realmente está pensando. Porque você pode estar pensando uma coisa e dizendo outra. Mas quando você coloca, não é, nos seus dedos algo que vai medir a sua energia, então, na realidade, através das emoções que você está tendo naquela ocasião, é lógico que não vai levar em consideração que você diga que é desse jeito ou daquela maneira, mas sim o que realmente você está sentindo, a sua emoção. Daí ser mais rigoroso, ser mais sério, ser mais fidedigno, portanto, mais verdadeiro. Mas nem sempre podemos colocar, né, essa técnica de pesquisa como uma técnica de pesquisa primeira, melhor, única, para tudo, ou para todas as pesquisas. Estão entendendo mesmo? Vamos agora para a dogmática jurídica. A dogmática jurídica vocês terão durante, isso eu disse, né, na aula passada, 5 anos na faculdade, em todas as disciplinas. Vez por outra, vocês terão, assim, um pouco da sociologia, ou da psicologia, ou da ciência econômica, ou mesmo da história, dando certas pinceladas, eu diria, no ensino jurídico da Faculdade de Direito. Mas, de um modo geral, isso em proporção mínima, muito pequena mesmo. A maioria é através dessa perspectiva ou da linha da dogmática jurídica. E que linha é essa? Vocês agora, eu acredito que já tenham tido 6 aulas de introdução à ciência do direito. E também entre 5 e 8 aulas de teoria geral do Estado. Portanto, já devem estar mais ou menos por dentro até do linguajar da técnica jurídica. Então, a perspectiva essa da dogmática jurídica, como é que ela funciona? Ela funciona dando uma interpretação lógico-formal da lei. E é isso que vocês vão aprender. Essa técnica de interpretar cada lei, não é, de uma maneira puramente lógico-normativa. Há também, existe também, não vamos diminuir, uma sistematização e análise para um leigo, pode parecer, eu falando assim, não, a sociologia jurídica é que estuda, não é, essa realidade em adequação com a lei, ou a lei em adequação à realidade, é que é realmente científica porque utiliza métodos e técnicas de pesquisa. Então, de novo, para um leigo, pode parecer que eu estou diminuindo em muito a dogmática jurídica e também transmitindo para vocês que não há nenhum estudo sério e que não é nem mesmo ciência, João. Um momentinho, porque eu encontrei uma definição, né, lendo agora um trabalho bem recente, uma definição na qual mostra realmente, não está no livro porque é recentíssimo, é uma definição, né, ligando as três perspectivas de um artigo de 1986. Então, atenua um pouco a hostilidade que existe entre as três perspectivas, que é a seguinte, eu vou ler, João, depois falamos. Talvez até coloque para vocês, isso é a maneira também de pedir que prestem atenção, não é? Esse trechinho, ou essa citação de um artigo. Diz assim, aspas mesmo, podem colocar. Não, quer dizer, não escrevam não, eu digo, podem colocar nas cabeças de vocês, ou à medida que vão vindo. Esses saberes fundamentais sobre o jurídico são ciências. Esses três saberes, né? São ciências no sentido de que representam um conjunto ordenado de definições, classificações e proposições sobre relações pertinentes ao direito. Então, mostra, né, nesse trechozinho, ou nessa citação, que os três saberes, ou três perspectivas, ou três linhas, ou três maneiras de se olhar o direito, mostra que todas três, na realidade, definem, classificam e têm proposições sobre as relações pertinentes ao direito. Isso é importante. Agora, você, João, fez uma pergunta. De novo. Tá. E as outras? A Ainda dá, até que ele já é um estado. Tem objeto do estado, tem métodos também. Usa o método técnico jurídico, o método indutivo, o método dedutivo, o analógico. Então por que não tem esse considerado ciência? Já que tem objeto e método definido. Olha, tem método, não é? Utiliza técnica, mas você note que são métodos e técnicas formais, lógico-formais. Eu não sei quem está ensinando a você atualmente a teoria geral do Estado. É Bernadette? Pronto, Bernadette deve saber que só pode ser considerado, não é? Na perspectiva da dogmática, a teoria geral do Estado. Dentro de uma linha também, o meramente, que eu chamo, não estou diminuindo também não, muito cuidado. Mas, é sempre naquela interpretação, você tem de perguntar a Bernadette, em sala de aula, e o social, o aspecto social, não podemos levar em consideração? Já fizeram essa pergunta a Bernadette? Não? Tentaram, não é? Pois bem, porque eu conheço Bernadette. É uma excelente professora, tem muito conhecimento da teoria geral do Estado. Mas, eu sei que a Bernadette defendeu a dissertação dela de mestrado, não é? Dentro dessa linha bem fechada do direito. Essa perspectiva que nós chamamos, né, perspectiva lógico-normativa, lógico-formal. Em outras palavras, na perspectiva dogmática do direito. Então, eu sei isso. Então, voltando. A diferença então é a experimentação. Não é só a experimentação, não. É mais ainda. A sociologia, que é o que dá, entrega, concede ao direito as suas técnicas, que são as técnicas de outras ciências, entrega um instrumental realmente científico. Por exemplo, o pessoal de teoria geral do Estado. Eles, como estudiosos, não estão preocupados em colher uma amostragem, por exemplo. Eles não estão preocupados na maneira de fazer um questionário, de não induzir a uma resposta. Pode ser que um ou outro tenha essa preocupação, mas não como uma preocupação realmente científica, mas como uma preocupação um tanto intuitiva, um tanto de bom senso, mas não como uma preocupação realmente de homem de ciência empírica. Homem que testa a realidade uma, duas, três vezes para ver se o resultado é realmente aquele encontrado na primeira vez. Você está entendendo, João, agora a diferença? Não é que o estudo não seja sério, é sério também. Como eu falei antes, a sistematização, existe sistematização. Existe análise também. Eu diria que existe até mesmo um olhar assim um tanto voltado à realidade. Mas fazer uma análise, um estudo sistemático, somente, aí é que está a diferença, somente vamos grifar, somente levando em consideração a realidade social, em adequação à lei, por exemplo, ao direito vigente, aí somente a sociologia do direito. Porque a filosofia do direito, então, voltando agora, a dogmática jurídica. A dogmática jurídica se reveste, por exemplo, de formas. Até na aula passada, nós conversamos com um grupinho e fizemos uma analogia. Comparamos, não é? Entre moldura de um quadro e a tela propriamente dita, o quadro em si mesmo. Até conversamos, eu não me lembro qual foi o grupo, não, de estudo. Diz, Arnaldo. Conversando com o advogado, né? Sim. Direito é conselho. Aí você pergunta, de onde vem esse conselho? É fiscal. De onde é que vem esse conselho? A senhora pode responder essa pergunta. Olha, de onde vem o bom senso? Nós falamos ainda há pouco em intuição, não foi? Todos nós, uma vez que somos socializados, ou seja, que nos tornamos gente, essa possibilidade de sentir como outro, de ver como outro, de falar como outro. Então, o que acontece? Nós criamos expectativas de comportamento. Nós sabemos como devemos nos reagir nas situações ou em cada circunstância. Então, claro, o pessoal de direito, o profissional de direito, entra também nessa de bom senso. O leigo, qualquer um, usa de bom senso. E é isso que ainda está salvando o formalismo jurídico. Por isso que ele ainda persiste tão somente, na maioria das vezes, eu não quero ser radical aqui, não é? Porque eu estou habituada a ler sentenças de juízes onde esses juízes colocam uma interpretação nas suas sentenças, fundamentando-se em conhecimentos não somente da psicologia, mas também da sociologia, da economia, né? E usando, né, mais do que o simples bom senso, usando conhecimentos de biologia, de qualidade de vida ligada à saúde pública, para dar o parecer. Porque entre nós, por exemplo, há muita ignorância. Nós até já conversamos sobre isso. Então é difícil, se torna difícil você formular uma sentença rigorosamente fechada, baseada, de novo, rigorosamente numa interpretação formal. Essa de todo mundo tem de conhecer a lei, é algo um tanto frouxo, para não dizer furado. A maioria não conhece a lei. Vamos além, a grande maioria não conhece a lei. E muitos cometem desvios, transgressões à lei, não é? Não ao direito, percebam, a lei por ignorância. E o que ocorre? Um juiz mais aberto, ele tendo possibilidade, ele possuindo argumentos científicos para colocar na sua sentença, ele coloca. No sentido de... Diga, é mínima. Eu diria que é mais sério do que isso, embora isso seja seríssimo. Eu digo que é mais sério devido à própria mentalidade que se cria entre os profissionais do direito. E é uma mentalidade que não se tem tentado acabar, derrubar, aniquilar nas faculdades de direito. Por isso que algumas disciplinas raríssimas tentam um ou outro professor tenta fazer alguma coisa, mostrar a possibilidade de se modificar. Quando eu já mencionei a vocês sobre a crise positiva do direito, eu queria mostrar que realmente a fama do advogado, a crise do direito, se devem sobretudo, a mentalidade, que é formada não antes de se entrar na faculdade de Direito, mas enquanto se está na faculdade de Direito. Essa mentalidade de interpretação pura e simples, fechada, da lei. Isso aí, eu acho que esse ponto vocês perceberam já, não é? E, finalmente, a terceira perspectiva, a filosófica, ou, como nós colocamos, filosofia do direito. O que estuda? Estuda o fenômeno jurídico, aprofundando a partir dos conhecimentos científicos ou da própria dogmática do direito, esse fenômeno. Então, novamente, a filosofia do direito é nada mais do que um tipo de estudo, um conhecimento que aprofunda mais aqueles outros dois, seja como conhecimento, né, sociológico ou conhecimento normativo, lógico-normativo. Vamos dizer que o conhecimento da filosofia do direito, não é, sobre o fenômeno jurídico, ele transcende a pesquisa e significa daí não haver o rigor no estudo. Ele vai além de... Ele diz como o comportamento deve ser, independente do que ele é, como ele deveria ser. Vocês realmente estão percebendo, gente? Estão compreendendo mesmo? É mais fácil aprender, assimilar uma aula depois de terem lido do que quando não leem nada. Ou se torna mais monótona também. É mais fácil, né? Ainda bem. Uhum. A não ser quando, por exemplo, em relação àquele primeiro capítulo que eu chamei de introdução. Ali é diferente porque ele é fácil. Desde o início até o final ele é fácil. Mas e também em relação a métodos técnicos de pesquisa. A linguagem é mais clara e o próprio conteúdo substantivo é bem fácil. Mas quando se trata da disciplina mesmo, né? Sociologia jurídica, esse primeiro capítulo, então se torna mais complicado. Outras perguntas. Se torna mais fácil para mim também ir respondendo as perguntas que eu fiz a vocês. Uma foi, existe complementariedade? Acabamos de verificar se existe ou não. Outra pergunta foi a seguinte. Existe diferença entre ciência do normativo e uma ciência normativa? Vocês têm a pergunta aí, não é? Inclusive, eu coloquei ciência normativa entre aspas, para mostrar que não é propriamente uma ciência, que se chama ciência normativa. O que vocês diriam sobre isso? Quem encontrou uma resposta que encontre como satisfatória para os demais? Tudo indica que a resposta está na no terceiro parágrafo da página 16. Não, deixa eu ver. Normativo. Vocês encontraram onde isso? Ou podem me dizer? Pronto. No quarto. E me digam o que vocês encontraram. Expliquem com suas próprias palavras. O que vocês encontraram? Existe diferença? Há diferença? Ou não? Talvez seja a pergunta mais difícil de todo o capítulo. Quem tem? Quem escreveu alguma coisa sobre isso? José, você fez alguma coisa? bem alto para todo mundo ouvir. A ciência normativa seria, ou é, uma ciência direcionada a uma só coisa, baseada em normas. Enquanto que a ciência normativa é uma ciência... Não dá para perceber. Uma ciência mais ampla, ou seja, o todo que estuda o normativo em seus aspectos. Alguém tem uma outra resposta? Diga, João. Ciência normativa seria, por exemplo, a teoria jurídica, uma boa parte. Porque a ciência normativa seria a dogmática jurídica, que se apoiaria apenas em normas. Pronto. Foi mais fácil ainda, José, do que a sua resposta. Ele foi mais prático, vamos dizer assim. Não é que você esteja incorreto, de jeito nenhum. Mas é que ele resumiu. Ele foi bem rápido, pronto. Eu me contento, ou me contentarei, na avaliação, se vocês simplesmente colocarem que a ciência do normativo... É a ciência, qualquer ciência, que estuda valores, normas, como elas se apresentam, como elas são, independente de como elas deveriam ser. Entendeu mesmo, José? Quer dizer, independente de como você, pensando, por exemplo, em termos de ética, como deveria ser, como a sociedade deveria ser? Qual é o ideal de um macrogrupo? Não vamos pensar isso. Porque, então, nós estamos numa faixa diferente. Não é mais a faixa da ciência do normativo, mas ciência normativa, que é a ética. Ou, como disse João, a própria dogmática jurídica, né, se enquadra muito mais nesse tipo de ciência. Mas pela faculdade de direito lá, já diz ao contrário, que o mundo chato como é e não a forma ideal que seria. Então eu deixo com vocês a análise de, através da própria observação de vocês, ou vivência, da realidade social, essa que vocês conhecem, porque vivem nela. Tem de conviver com ela. Quer dizer, o que é? Viu, Arnaldo? Mas ele está indo no shopping, por isso que a definição, quer dizer, a resposta de João no inicial era correta. Quando ele diferenciou sociologia jurídica, sociologia do direito, e quando também eu disse que alguns os sociologismos, ou os dogmáticos, os dogmáticos mais radicais. Não, eu tenho que fazer isso. Sabe por quê, Arnaldo? Porque existem mesmo alguns que são muito fechados e que chegam a dizer que não há acordo, que não há de jeito nenhum complementariedade. E existem outros da minha linha, que é uma linha mais moderada, vamos dizer assim, que acreditam na possibilidade de uma complementariedade. Algumas ocasiões, não há mesmo como fazer ciência. Então, você tem de recorrer mesmo àquilo que já existe, que é a dogmática. E interpretar e dar a sentença, com bom senso. Porque você não possui ainda fundamentação científica. Então, você não faz sociologia do direito, porque você não está fazendo ciência, mas você está tentando aferir aquele tipo de fato jurídico da melhor maneira possível, como você disse, o bom senso funciona ou não, para então poder dar a sua sentença. Então, às vezes, você só tem mesmo a dogmática jurídica. E para que não dizer que, em certas ocasiões, bastante séria, muito rebuscada e lindíssima. Quer dizer, uma lógica de ferro, Vocês vão sentir isso no final do curso. Olha que eu sou de sociologia. Muito mais do que de direito. E eu vejo isso. A linguagem, o raciocínio lógico, abstrato do jurista. Bem, claro que não é de todo. Deveria ser de todo. É bonito. É algo bem próprio dele. Tanto que os sociólogos do direito dizem que, né, a dogmática jurídica, o direito como ele é estudado, é uma técnica, não é ciência. Chegam a esse radicalismo de dizer não, é uma técnica. Porque realmente vocês aprendem a ser técnicos no fazer, no interpretar e no exigir, cobrar a lei, impor a lei. Não é isso? Então, essa é uma parte que era importante. Você pode dizer que se a normativa é 100% e a normativa deve ser... É, ciência, de novo, ciência do normativo... É do ser. Do ser, exato. Do que é, daquilo que existe. Uhum, tá certo. Exato, que é a ética do dever ser, ou do que deveria ser, ainda mais, entendeu? Olha, antes que eu esqueça, um parêntese. Na realidade social, talvez eu esqueça isso de futuro, por isso vou dizendo logo agora. O ser e o dever ser na realidade social, eles se complementam, andam juntos. O ser e o dever ser, ou seja, o mundo real e o mundo ideal ou irreal, como vocês queiram chamar, esses dois vivem lado a lado na realidade social. Quando eu digo que o homem, a natureza humana, é muito rica, e quero tirar com isso um pouco, não é, da depressão de alguns em relação até ao próprio curso, é porque eu realmente acredito que há muita riqueza, quando vocês olham, homens semelhantes e dissemelhantes, ou seja, homens bem diferentes e homens iguais entre si, se alguns, conseguindo viver juntos. Vocês veem os homens vivendo o ser e o dever ser, simultaneamente, ter na cabeça e agindo, de acordo com o individual e o coletivo, todo o tempo, levando em consideração o que eu quero, o que os outros querem. Quer dizer, o que é que nós queremos mais? A riqueza é muito grande. Então, com isso, eu acho que vocês chegam a muitas conclusões, como, por exemplo, o homem é feito, logo nós podemos refazer o homem. Esse é um primeiro, vamos dizer assim, indicativo, né, de toda aquela argumentação do prefácio. Ele é feito, alguns podem até dizer, não, ele se faz. Eu sou péssimo, eu digo, ele é feito, né, pelo menos fazendo a caricatura. Às vezes, ou vez por outra, a gente tenta se fazer, conseguimos um pouco. João acrescentou agora. Nós tentamos depois que já é feito. Não é isso? Então isso é muito sério. E a responsabilidade de vocês, como futuros profissionais do direito, ainda se torna maior. Porque vocês, de novo, vão estar com aquilo que é mais importante, que é o ordenamento jurídico. Então, para concluir, eu vou transmitir a vocês uma citação de Jean Carbonnier. Essa citação faz uma diferença entre o que são mores, costumes, usos, hábitos sociais e lei. ou um fenômeno jurídico. Lei, aí estou confundindo de propósito com o direito. Não deveria, mas estou confundindo. Diz assim, é na página 17. A pessoa que, prestem bem atenção, a pessoa que, no restaurante, tendo começado pela sopa, termina pela sobremesa e que não deixará em seguida de pedir a conta. Isso é o mais normal. A gente começa pelo salgado, termina pelo doce e, finalmente, por favor, me dá a conta. Um pouco constrangido às vezes, né? Não querendo até mesmo pagar, mas, né? Solicitando a conta. Evidencia o quê? Evidencia, primeiro, um fenômeno de usos. Aquela de ingerir o salgado antes do doce ou do açucarado. Ele obedeceu a um ordenamento não escrito das sociedades ocidentais. Isso, na realidade, é um ensaio para futuramente atendermos às normas jurídicas, ao direito. Nós estamos diariamente ensaiando, através da socialização, como obedecer a ordenamentos não jurídicos. E só futuramente, como diz Carbonnier, é que nós entramos, não é? Para compreender e obedecer um fenômeno do direito. Onde está aí embutido o fenômeno jurídico? Onde vocês diriam? No fato da pessoa se sentir obrigada a pagar a conta. Aí está o direito, obrigação e deveres. Vocês distinguiram o que é costume? Numa citação muito simples, tola mesmo. Primeiro você sente todo aquele uso, os costumes, começar. Imagine se alguém começa, por favor, quer me dar um pastel de nata, uma torta? Garçom estranho um pouco, mas tudo bem, só quer comer pastel de nata. Quantos o senhor deseja? Quando ele termina, ele diz assim, bem, agora, por favor, quer me trazer a sopa? Ou então começa pela conta. Uma coisa um tanto estranha, não é? Como? Como é possível isso? Pode acontecer quando você tem um padrão de menu, né? Você tem aquele padrão, pede aquilo, pronto. Aquele prato do dia. Ou pratos do dia, e pronto. Eu quero aquele prato ali. Ou então o prato do dia não sabe nem o que é, surpresa. Aí paga, né, João? Aí João vem com a música, né? Aí. Então, essa é uma citação de Carbonnier que eu gosto muito. A outra citação, vocês querem tirar? Não? A outra citação é a citação de Durkheim. Essa talvez até vocês conheçam, através de Esther. É uma citação para levantar assim, né, o humor de vocês quanto ao direito. É a citação que mostra a importância do fenômeno do direito. Do fato jurídico. Vou ler para vocês também na página 17. Diz assim, Durkheim, né? A vida social, onde quer que exista, quer dizer, onde exista vida social, onde os homens estejam juntos, de forma duradoura, portanto, formando um macrogrupo, um sistema social, uma sociedade, enfim, ou uma comunidade, inevitavelmente tende a tomar uma forma definida. Vocês sabem disso. Nós temos um caráter social, porque nós temos uma forma, não somente geográfica do Brasil, mas uma forma definida pelos padrões comuns a todos os brasileiros, por exemplo. Então, tende a isso. Tende a forma, diz Durkheim, e a organizar-se. Não tem povo que não tenda a se organizar. E o direito, aí vem assim, né? Como diria João, tchan, tchan, tchan, tchan, né? Para o direito. E o direito, eu esqueci. E o direito, não é? Nada mais é, não é, que esta organização mesma. Então, o direito nada mais é a frase que eu saliento desse trecho de Durkheim, da citação de Durkheim. E o direito nada mais é do que essa organização. Então, vocês notam como o fenômeno jurídico é o mais importante. É a própria organização, o direito. No seu caráter. Então, complementando. Gente, Arnaldo, peraí, Arnaldo, eu sei que é sobre a matéria, mas eu estou querendo terminar, tá certo? No seu caráter mais estável e preciso. Se, então, pode ocorrer que certos tipos de solidariedade social se manifestem apenas através de usos, que são os mores, são tipos, certamente, muito secundários. Ou seja, para ele, Durkheim, primeiramente, vem o direito. Até mesmo os mores que vocês estudaram, vêm de maneira secundária. O principal, já no tempo, né, de Durkheim, era o direito, como máximo, né, para impor normas. E, finalizando mesmo, o direito reproduz todas as formas essenciais e é apenas estas que precisamos conhecer. Vejam, sintam como Durkheim foi fechado aí. Quer dizer, ele está com o direito... E só com o direito. De novo. E é somente estas ou essas que nós precisamos conhecer. As formas jurídicas. As formas do direito. Eu não vou fazer a chamada hoje e vou considerar a frequência passada, porque a aula foi uma explicação do questionário, não é? Passado.